Ele tem a química divina da transformação, sabe onde tocar pra gerar ação. A vida dele é verbo, o verbo faz viver. Ele vai além do impossível e da utopia. Tem na mão a biotecnologia. A vida de quem vive e de quem vai nascer. O seu poder é soberano, não dá pra falar. Ele faz a terra flutuar e até girar. Ele agita o oceano, cria o vento, componentes da vida. Faz a nuvem virar chuva pra molhar o chão. A semente vira planta, se transforma em pão. Faz o sol iluminar a terra e deixá-la aquecida. Ele faz a lagarta do caçulo não ser mais aquela, transformando em borboleta branca ou amarela. Lhe dá asas e ainda lhe ensina a voar. Ele faz em qualquer matéria orgânica a transformação, mesmo ainda que o feto seja um embrião. Ele define aparências de como será. Ele conta os neurônios de uma mente humana. Ele multiplica células de uma membrana. Conhece nossa genética e nosso DNA. Células e uma membrana. Conhece nossa genética e nosso DNA. De vocês. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês, tá? Nessa noite tão especial, realização de mais um sonho, de mais um DVD. Obrigado a todos vocês que participaram desse DVD, de mais um projeto, de mais um sonho. A todos os convidados, a todos os parceiros, a toda a imprensa, a todos os fãs, a todos os fã-clubes. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Que Deus ilumine vocês. Obrigado, São Paulo! Obrigado a todos. A todos no meu escritório, a todos os fãs, a todos os fã-clubes. Obrigado a vocês. A todos os realizadores. Que Deus ilumine vocês. Obrigado, São Paulo!